Vamos invadir o bagulho sem ter dó nenhum. A jogada é rápida, só tem 2 minutos. Sair com vida e com a grana é só lucro. Também 3 motos, cada um vai para um lado. Nos encontramos em 30 minutos no local combinado. Se os homens aparecer daquele jeito, senta o dedo. Melhor morrer do que caguentar os parceiros. Depois pegar um pó com os malucos da fronteira. Saciar as casqueiradas que cheira a noite inteira. Só vamos tomar um cuidado ao vir na estrada. Parar para um champanhe no Marambaia. Alguém quer desistir? Essa é a hora, vem me fala. Quer comprar a vida toda no lojão dos Maia? Firmão, amanhã 2 horas todo mundo aqui. Próxima semana eu tô de RR. A cada hora que passa o coração dispara. Um monster pra tirar o sono, um livro pra acalmar a alma. O telefone vibra, é a coroa essas horas. Com sensação ruim, a voz é de quem chora. Não vem me dizer que eu vou morrer, que por um fardado vou ser alvejado. A senhora está indo muito pra igreja. Sensação ruim, velha, isso é besteira. Então vai, intercede por mim. Quem sabe depois eu entro nessa aí. 5 pras 2, vamos aí, a hora é essa. Respire fundo que as notas nos espera. É hora de invadir, tomar a cena e ficar rico. Em 30 segundos se ouve o grito do inimigo. O sonho durou pouco, veio a GRT. Não era pra você ter ido, filho. Eu falei pra você. Neste fim de semana, 19 pessoas foram presas. Elas vão responder pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Somadas, as penas podem chegar a 20 anos de prisão. A semana lá se foi, sexta-cheira que vem. Ei, louco, tá tendo 5? Tô tendo também. Busca lá no Pacheco e pra Praça Brasil. No cheira-cheira, adrenalina fica mil. Em frente o Natal, cadê o rato, tá patrão? Frase do meu truta que também ficou monstrão. Eu tô de boca torta pensando em mudar. Convite toda hora, Satanás quer trabalhar. O mano ali na esquina, ó, acertou a boa. Chupa cabra Gasparzinho, festa a noite toda. Eu tenho que me envolver nessas fitas, olha os frutos. Splash TDM, sorriso nos vagabundos. Falta o elástico pra prender o plaquê. Mulher é mato, é só escolher. E pra mim o dinheiro aqui tá pouco. Tô tiradentes com a corda no pescoço. O fruta me citou que um aspira ganha bem. Então vai, saca aqui na cena, ganha 100. Sai com a cartão, febrão, é pipoco. Depois é ir pro shopping, esvaziar os bolsos. Tô no peão aqui a semana toda. No nome do meu irmão já comprei uma cervezona. Ó no meu pulso, festina, ganhei do meu patrão. Funcionário do mês, tô a milhão. Também pensei eu posso, também pensei eu quero. De RR, de Golf Zero, caiu a casa, perdeu tudo. Não teve acerto, irmão, foi pra Guarulhos. Ainda bem que eu não entrei, Deus não permitiu. Dinheiro fácil é 1º de abril. Mudei de estado e o louco ficou. Descolou uma mina e sossegou. Graças a Deus ele parou de cheirar. O anjo que aparece apenas pra frear. O quê? O vagão que com destino à morte. Deus estende a mão, ele tudo pode. E muda a sorte de 2 viciados. Vivendo com Jesus, Louco e Ricardo.